senão você vai cair. Menino, menino, desce daí, senão você vai cair. Vou subir, subir lá em cima, esquecer a vida aqui, até encostar as mãos no sol, enxergar o mundo bem pequeno, como bola de criança, a rolar nas mãos de Deus. Então, quem sabe se eu voltar, vou acreditar no mundo, aprender a perdoar. Vou saber que o bem da vida é ter paz e uma saudade pra encantar a solidão. Menino, menino, desce daí, senão você vai cair. Menino, desce daí, senão você vai cair. Vou subir, subir lá em cima, esquecer a vida aqui, até encostar as mãos no sol, enxergar o mundo bem pequeno, como bola de criança, a rolar nas mãos de Deus. Então, quem sabe se eu voltar, vou acreditar no mundo, aprender a perdoar. Vou saber que o bem da vida é ter paz e uma saudade pra encantar a solidão. Menino, desce daí, senão você vai cair. Se não você vai cair. Menino, desce, desce daí. Se não você.